É, esta é a pedida de todos os domingos, manhã pela Rede USP, Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, a pedida é música nesta manhã de domingo. Vamos atender agora a doutora Ana Karina Colangelo, que reside aqui em São Carlos, ela que é bacharel em Direito, ela que é muito ativa, ela que é dinâmica, ela que tem um excelente bom gosto, adora as músicas aqui enfocadas e ela que é bastante querida em nossos meios intelectuais e sociais. A doutora Ana Karina Colangelo, bacharel em Direito, em nossa sintonia, ela que é bastante romântica, gostaria de ouvir estas músicas. Com a divina, saudosa Elisete Cardoso, arranjo do Moacir Silva, Elisete Cardoso canta do Chocolate Elano de Paula, Canção de Amor. Ivon Cury, quanta saudade. Ivon Cury, aqui defendendo dele mesmo Ivon Cury, em arranjo muito bonito do Nelsinho, Ivon Cury com a sua voz maviosa, a composição Obrigado. Tudo isso para a doutora Ana Karina Colangelo, bacharel em Direito, ela que é sumamente elegante e querida, ela que é sumamente também intelectual. Chico Alves, que tal? Agora em nossa passarela, para cantar esta toada baião em arranjo para um regional do Abel Ferreira, Chico Alves, o Davi Nasser, que saudade! De paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade. Ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade. momentos felizes que passei a teu lado. Obrigado pelos sorrisos tão falsos que tinhas me dedicado. Obrigado. Obrigado, muito obrigado pela lição de que a ninguém se deve dar o coração. Seja florida tua estrada, nunca volte a meu lado. Adeus, amor, e obrigado. Obrigado muito, obrigado pela lição de que a ninguém se deve dar o coração. Seja florida tua estrada, nunca volte a meu lado. Adeus, amor, e muito obrigado. Soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ai, que saudade me dá de você. Ai, que saudade que me faz penar. Ai, se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ah, a saudade que eu senti na hora da despedida me mostrou que você era a vida da minha vida. Saudade de ter saudade, saudade de querer bem, de provar da sua boca o gosto que o beijo tem. Saudade me dá de você. Ai, que saudade que me faz penar. Ai, se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ai, que saudade me dá de você. Ai, que saudade que me faz penar. Ai, se soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ah, a saudade que eu senti na hora da despedida me mostrou que você era a vida da minha vida. Saudade de ter saudade, saudade de querer bem, de provar da tua boca o gosto que eu vejo ter. Ao relembrar velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Mas nesta manhã de domingo, a pedido é música. Em um jardim, um coreto à música e à saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Missiva, que vem lá de Araraquara. Araraquara também maciçamente amanhece ao som de um jardim, um coreto à música e à saudade. É lá do bairro Quitandinha, lá de Araraquara. Do bairro Quitandinha, missiva do Sr. Carlos Torres Barroso, que está conosco pela vez primeira, e ele diz que adora todas as músicas tocadas em um jardim, um coreto à música e à saudade, e ele faz a sua seleção. Tito Madi, excelente intérprete, intimista e romântico. Tito Madi, em arranjo do maestro Vero, dele mesmo Tito Madi, Fracassos de Amor. Ângela Maria Não Poderia Faltar, em arranjo do Nelsinho, Desfile em Nosso Coreto, do Marino Pinto, com esta composição que foi sucesso, na voz da saudosa Dalva de Oliveira, Ângela Maria em Que Será? Tudo isso para ele que reside no bairro Quitandinha, lá em Araraquara, Sr. Carlos Torres Barroso, que é advogado, está em nossa sintonia. Quero ouvir ainda, em arranjo Hector Linha Feta, Roberto Luna, vivo também para a satisfação nossa. Roberto Luna dá um show de interpretação nesta melodia romântica do bom baiano Dorival Caymmi, Saudade. As questões de amor são meus fracassos. Quantas vezes já eu fracassei? Tantas eu já tive em meus braços. Quantas vezes mais me enganarei? Coisa ruim em mim fez morada e não quer saber de se mudar. Desolado vou em meu caminho, querendo a mim mesmo encontrar. Afinal, por quem tanto procuro, se esse alguém que eu quero já nem sei? Tantos, tantos foram meus fracassos, que a eles já me acostumei. Querendo a mim mesmo encontrar. tanto procuro. Se esse alguém que eu quero já nem sei. Tantos, tantos foram meus fracassos que a eles já me acostumei. Da minha alma sem o teu calor, que será da luz difusa do abajur de mais, se nunca mais vier iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei. Feliz que eu, se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires, me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se meu filho me darás razão, foi o ciúme que se debruçou sobre o meu. Passadas já mortas que tiveram fim. Tenho os meus olhos parados, perdidos, distantes, como se a vida me fora o que era antes. Cartas, palavras, notícias não vêm sequer. E a certeza me diz que ela era o meu bem. O que dói profundamente é saber que, infelizmente, a vida é aquilo que a gente